Bombocas no Natal. Era uma vez um Natal de um ano, não me lembro qual. Eu sou uma criança, a pôr o sapatinho em cima da chaminé e vou dormir cheia de fé, de que terei pela manhã um belo presentinho. Acordei e é dia de Natal. Deus, como este dia é especial! Fui logo a correr para ver se tinha alguma prendinha. Foi então que fiquei com o coração destroçado, pois nada encontrei, nem sequer um rebuçado. Mas o pai chegou à tardinha, e com ele trazia uma caixinha. Eram 6 bombocas para os meus irmãos e para mim. Com as nossas carinhas larocas, ficámos num autêntico frenesim. Peguei na minha bomboca e saboreei pedacinho a pedacinho, para que o sabor ficasse na boca, só mais um bocadinho. Esta é a história de um Natal que ficou perdido na minha infância. Hoje, de uma forma formal, quero dizer-te que nada tem importância. Na vida, o melhor que nos pode acontecer é o amor que no coração consigamos fazer crescer. Amém.